motel de BR. Essa é boa. Chegando de viagem, eu parei numa conveniência de posto, no maldito KM18. Foi aí que eu vi, do outro lado da rua, aquele peso prateado entrando naquela espelunca com a placa. Será que eu tô vendo direito? 1504, cancela o refrigerante, que hoje eu vou beber como eu nunca bebi antes. Fala, Caju! Como é que não bebe? Bebe, bebe. Se eu fui traído no motel de BR, como é que não bebe? Tô bebendo aqui fora 3 horas e ela ainda não saiu. Joga a mão em cima, Aracaju! Pro lado e pro outro! Meu parceiro Alza Ramos! Calcinha preta, 25 anos, muito obrigado. Que honra ter você aqui com a gente, querido. Agora é contigo, vai. Chegando de viagem, eu parei numa conveniência de posto, no maldito KM18. Foi aí que eu vi, do lado da rua, aquele feijão prateado entrando naquela espeluca com uma placa. Será que eu tô vendo direito? 1504, cancela o refrigerante, hoje eu vou beber como nunca bebi antes. Joga o Brasil e diz, vai! Como é que não bebe vocês? Se eu fui traído no motel de BR, como é que não bebe? Virou a Lugné. Como é que não bebe? Bebe, bebe. Se eu fui traído no motel de BR, como é que não bebe? Bebe, bebe. Enquanto ela vira o olho, eu viro a Lugné. Puta que pariu. Tô bebendo aqui fora 3 horas e ela ainda não saiu.